Apatitário 90, pronto, Gol no 1970. Gol no 70, atualizado, ANR decolar no 0, vento 180 graus, 099. Ali decola no 0, Gol no 1970, obrigado. Então, 3152, chame centro de equipe, 2685, alterno 2545. 2685, 2545, tá, 3152, bom trabalho. Decolado 119, controle 1198. 1198, boa noite, 1170, obrigado. Boa noite. 1170, decolado Puca, Jamo. 1170, contato radar na decolagem, autorizado a subida nível 370 de Jamo. Jamo 370, 1170 da Gol, obrigado. 170, Chicago, centro do Recife. Em 1265, alterna 125545. 1285, 2540, obrigado. Uhum. boa noite, Stan 3891. Stan 3891, boa noite, Stan de identificação, desça para 4.000 pés, o Kenegão no 09. 4.019, não é só uma duna? Autorizado. Obrigado. Duna na Duna, desça para 2.000 pés. Duna 2.000, 3.891, obrigado. Então, 3170, acione identificação, desça para o nível 050, chegando a Mari, que é legal no 09. Boa noite, 50, chegada Mari, no 09, nível 050, chegada Mari, que é legal no 09. Número 2, mantenha chegada. 3170, desça para 3000 pés, QNH 1019. 3000 pés, 1019, QNH 3170. Controle o TAN 3170, família da Repressão de Santos. Ok, Matheus. Para 2.100. 2.000 pés, são 3.170. Essa pronta autorizada para procedimento, TAN 3170. Autorizada, sinal de LSXR, reporte estabilizado. O TAN 3170, solicita LSXR, ou reporte estabilizado. Mantenha o LSXR, reporte estabilizado, TAN 3170. Mantenha o reporte estabilizado, 3170. GLS, TAN 3891. Comercial 3719, complete aproximação, pistão 198, decimal 95. 95, boa noite, obrigado. Boa noite, Stan 3891, passar Sintra, baixado e travado. Stan 3891, boa noite, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 089. Ajuste no 019, pista molhada. 3891, ciente, livre pouso na 10. Localizador, São 3170. São 3170, complete aproximação, torre 1895. 1895, 3170. Salvador, Santos, 1970, estabilizado, localizador, pista 10. 3170, número 2, agora da pista livre, ajuste 1019, pista molhada. Ciente, tá, 3170. 3891, solo 0400, à direita na minha escuta, Alfa Juliette para o 02. Alfa Juliette para o 2, tá, 3891. Posturizado no zero, vento no 50 graus ou no 119? Confirme pro TAN 3170. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus ou no 119? Autorizado, pouso, pistão no zero, TAN 3170. Trip 5556, acione identificação, vai na proa de duna, descendo para 2 mil pés. Renegal no 0 no 9. Zulu 70, solo 03, à direita na minha escuta, Alfa Juliette para o 06. À direita, Alfa Juliette, na minha escuta para o 06, são 3, Zulu 70. Localizado a sinal de LS3, reporte final estabilizado. Reporte final de LS3, reporte final de LS3. Charlie 35556, X-ray estabilizado. Sente completo de aproximação, o senhor está agora 118.95. 185, obrigado, boa noite. Bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 35556, X-ray pista 10. 35556, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 139, pista molhada. Pouso autorizado na 10, gente, molhado, obrigado, 55.